Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre o tema A Glória Sobrepuja os Sofrimentos. A glória sobrepuja os sofrimentos. Eu acompanhei uma ovelha minha lá em Vitória durante um tempo em que o irmão dela foi diagnosticado com um câncer. E aquele homem, mesmo sendo aguerrido, mesmo tendo muita força de vontade de viver, aquela irmã pôde ver o seu irmão sendo consumido por essa enfermidade. E eu acompanhei o seu drama, o seu sofrimento e sofri com ela. Depois do seu falecimento, talvez 6 meses depois, talvez um pouquinho mais, o seu irmão, que era professor da UFES, oncologista, ele, o seu segundo irmão, foi diagnosticado também com câncer. E nessa segunda experiência na família, depois de 6 meses, apenas 6 meses, ela falou assim: pastor, o câncer humilha, meu irmão, os meus 2 irmãos, mas este segundo irmão que lida com essa área, que treina os seus alunos para fazer diagnóstico e para cuidar de pessoas com essa enfermidade, agora ele é vítima dessa enfermidade e em 6 meses ele diminuiu, ele apequenou, ele foi diminuindo na estatura, ele foi se envergando. E ela falou assim: o câncer humilha, essa enfermidade humilha. E ela disse que em 6 meses ele, que tinha pouco mais de 50 anos, parecia ser um homem de 80 anos. Sofrimento. Sofrimento. Ninguém está imune ao sofrimento. E nesta noite eu quero conversar com você sobre sofrimento. Mas eu não quero que nos apeguemos ao sofrimento. Eu não quero que você ignore o sofrimento. Ele existe. Talvez você já experimentou. Talvez você conheça alguém que está experimentando o sofrimento. Mas eu quero que você pense na glória, porque a glória é maior do que o sofrimento. Atleta olímpica, ginasta, a feminina, a Rebeca Andrade, alguns que assistiram às Olimpíadas, viram, ela ganhou, foi medalha de prata e de ouro. E eu fico pensando no treinamento, no sofrimento, no desgaste que tem esse tipo de atleta. Alimentação um tanto rigorosa é preciso ter disciplina. E certamente durante os treinamentos tem as lesões, sofrimento, os impactos daquelas viradas que elas dão ou que eles dão no ar para bater da melhor forma possível, para não perder pontos. Isso tem um tipo de sofrimento. Mas eu penso que esse tipo de atleta, ele foca nesse tipo de competição, porque ele sabe que lá pode acontecer a coroação. Claro que é uma situação hipotética, nem sempre o atleta vai conseguir chegar no pódio. No caso do cristão, não é certo que o cristão será coroado. Não resta dúvida. E eu quero, então, repartir com você a leitura desse texto. Romanos 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, no plural, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim, eu vou repetir, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse capítulo 8, o propósito desse capítulo, nesse capítulo específico, é tão precioso, tão maravilhoso, a leitura dessa porção das Escrituras. O propósito é mostrar para os cristãos a segurança da salvação para o crente. O crente está salvo e está salvo definitivamente. Este é o propósito desse capítulo inteiro. Só para você perceber a beleza e de como que Paulo trabalha essa questão, o versículo 1, ele já começa colocando-o diante ou depois do capítulo 7, porque o capítulo 7 fala da tensão existencial do crente. Ou seja, a tensão existencial do crente. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, o crente salvo experimenta essa tensão existencial. Faz parte da experiência do cristão essa tensão que existe entre nós. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Bom, diante disso, Paulo chega a colocar no capítulo 7, dizendo o seguinte, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diante disso, diante dessa situação, Paulo então coloca essa situação. Mas, de repente, Paulo fecha o capítulo 7, dizendo assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A questão é, graças a Deus por Jesus Cristo. E aí Paulo introduz o capítulo 8, dizendo o seguinte, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se que o propósito do capítulo 8 é falar para os crentes sobre a segurança da salvação. Você pode ter segurança da salvação. E Paulo, portanto, começa esse capítulo falando, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele avança e depois ele vai para o versículo de número 15. Ah, me permita ler o versículo 14 também, quando ele diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, diz aí o texto, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, olha o tema aí, sofremos, também com Ele seremos glorificados. E a partir, meus irmãos, do capítulo, do versículo de número 28, ele segue intercalando isso, fornecendo essas verdades que destacam, que subsidiam a segurança, dizendo assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí ele entra no versículo 31, colocando isso no topo, essa verdade da segurança, destacando e embasando-a sobre a fonte excelsa, inigualável, do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o poder, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebem? Ele fornece, então, formação, pastoreia e cuida do coração dos crentes para mostrar o seguinte, olha, há segurança da salvação dos crentes. No que diz respeito à lei, não estamos mais debaixo da condenação da lei. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não estamos mais debaixo da condenação da lei, embora a tensão exista. Temos a bênção, é a segunda coisa que ele vai mostrar nessa questão da segurança, temos a bênção da adoção, somos filhos de Deus. E o Espírito comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E uma vez que nós somos filhos de Deus, e temos essa testificação do Espírito, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que pertence a Cristo é nosso também, por direito, por filiação, por adoção. E depois ele fecha, então, além de falar dessa verdade que diz respeito à escolha, à predestinação daqueles que Deus escolheu, que foram chamados, que foram justificados, e, portanto, Deus já os vê como que glorificados, ele vai dizer, fechar com chave de ouro com o amor de Deus. Nada pode nos separar desse amor. Se você é o tipo de crente que entra em crise por conta das suas fraquezas, você precisa reler esse capítulo. Aquelas vezes que você titubeia, que fica balançado por conta de uma série de coisas e que até fraqueja cometendo algum tipo de pecado, você precisa ler esse texto. Para você aprender sobre a segurança do crente, qual é o fundamento, em que, no que ela se respalda e se sustenta. Não é em você, não é na sua virtude, não é no que você faz, não é na sua força, é no que Deus fez em Cristo. É no que Deus fez em Cristo. Tem duas perguntas que eu costumo fazer quando alguém vai ao gabinete e está desejando ser membro da igreja, ou então quando vai ao conselho, eu pergunto assim: você já chegou a um ponto da sua vida espiritual que poderia afirmar com certeza hoje que se morresse iria para o céu? Aí algumas vezes a pessoa, rapaz, não sei, poxa, pastor, essa pergunta aí é... E aí eu faço a segunda. Se você morresse hoje e chegasse diante de Deus, hipoteticamente, isso é hipotético, e Deus lhe perguntasse, por que que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual é a razão que você apresentaria para Deus? E algumas vezes, cristãos que já estão em igreja há muito tempo falam assim, ah, porque eu tentei guardar a sua lei, eu me esforcei para isso. Porque eu não bebi, eu não fumei, eu não fiz isso. E veja só que a sustentação para a possível convicção de experiência redentiva está nele mesmo. E essa razão não cola. Se tem convicção, é preciso saber qual é o fundamento da convicção. Não é você. Não é o que você faz, é o que Cristo fez de uma vez por todas. Então é isso que Paulo está apresentando. Agora, veja só, estamos seguros. Mas na caminhada, a caminhada não é fácil. Você está seguro. E você não vai se perder. Essa é a argumentação de Paulo. Esse é o modo de Paulo pastorear os cristãos de Roma. Vocês não vão se perder. Porém, a caminhada é difícil. A caminhada é marcada por muitas lutas. A caminhada é recheada de muitos sofrimentos, não de um sofrimento, mas de muitos sofrimentos o tempo todo aqui. Aqui é um campo de batalha. Aqui não é um lugar de piquenique, de festa o tempo todo. Aqui é batalha mesmo. Deixa eu te dizer, se você pressupõe que você ouviu o evangelho, aceitou o desafio de Cristo para ser discípulo de Cristo, e se lá no início, quando isso aconteceu, você abrigou no seu coração, ou fizeram com que você abrigasse no coração, que essa decisão por Cristo seria isenta de sofrimento, você está iludido e enganado. Não é o evangelho de Cristo esse. Não é o evangelho de Cristo. É o próprio Senhor Jesus que disse, no mundo passais por aflições. Ninguém que tomar uma decisão por Cristo deve deixar uma lacuna da existência ou do conhecimento dessa verdade. Porque senão lá na frente ele vai fraquejar e ele vai abandonar os caminhos. Porque ele não compreendeu, ele pensou que isso daria para ele um seguro de isenção de sofrimento. Não é verdade. O sofrimento é algo marcante e algo inevitável nessa caminhada. Inevitável. É uma experiência humana, é uma experiência de gente crente, de gente que não crê, de gente que tem muito conhecimento, de gente que tem pouco conhecimento, de gente que tem a pele mais escura, a pele mais clara, não importa, não importa. É uma experiência de gente, de mulheres, de homens, de crianças e de adultos, todos experimentam esse tipo de situação, de experiência. Ricos, pobres, não importa. Onde nasceu, onde foi criado, de que família veio. O sofrimento chega mais cedo e mais tarde, às vezes numa extensão mais prolongada, numa profundidade mais extensa, mais aguda, mas todos experimentam sofrimento. Todos. Você não vai passar por esse mundo sem experimentar algum tipo de sofrimento. Até quando a gente aporta nesse mundo, acho que o berro que a gente dá logo no início já é uma demonstração. Ih, rapaz, cheguei no lugar onde a coisa não será fácil. Talvez já seja uma demonstração de chegar e de notar que há uma hostilidade. Mas por que isso, gente? Como que é isso? A gente precisa entender isso. Vocês já ouviram aqui algumas vezes, mas a gente precisa rememorar isso. A gente costuma falar que o homem, no seu estado de inocência, isto é, no aspecto ou no conceito que a gente chama de criação, o homem não experimentava isso. O homem tinha uma relação harmoniosa com o seu Criador, com o seu semelhante e com a criação de Deus. Não tinha esse negócio de tensão conjugal que a gente experimenta hoje. Não tinha esse negócio do dissabor das discussões conjugais. Não tinha nem essa dica que se dá para vamos discutir a nossa relação. Não existia isso porque não havia necessidade. Não tinha conselhos de como ter que doutrinar, ensinar o filho, de como se comportar. Não tinha essas questões. Mas, de repente, o homem resolveu virar as costas para o seu Criador, quebrou o pacto, rompeu com a aliança com Deus, e então ele passou a experimentar todo tipo de mazela, porque com a entrada do pecado no mundo, e com a entrada do pecado entrou a morte, e com a entrada da morte veio todas as mazelas. Você quer pensar em coisa mais trágica do sofrimento, ou da experiência humana enquanto sofrimento, no que diz respeito à morte? Como que a morte ela acaba dilacerando a alma e o coração de alguém? Alguém que perde um ente querido? Alguém que perde alguém que ama? E nesses dias, como tem pessoas que têm chorado por conta disso, irmãos? Esse é um sofrimento, talvez o ápice do sofrimento é a perda de alguém que você ama. E com o rompimento com Deus, então, tem uma sentença que paira sobre os homens. Eu vou repetir. Tem uma sentença que paira sobre os homens. Tu és pó e ao pó voltará. Ah, isso é doído. Isso é doído. Mas a reboque vem muitos outros ou muitas outras facetas do sofrimento. Muitas outras. E aí a gente chega, como é que se faz para resolver isso, já que nós não podemos? Deus, então, envia o seu Filho, Jesus Cristo. Deus que se encarnou, o Filho unigênito de Deus, para promover a nossa redenção. E ele nos redime, então, desse cativeiro. Injeta no nosso coração viva esperança para a gente olhar para além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente experimenta, para uma realidade excelsa, maior, mais sublime do que essa que a gente consegue contemplar e apalpar. Só que mesmo nesse período da redenção, que nós somos arrancados da maldição ou debaixo da maldição da lei, e estamos, portanto, livres e perdoados, ainda assim a gente experimenta sofrimento. A gente não está livre do sofrimento. E o que é que acontece, então? O que acontece é que o ponto final, quando então o sofrimento será erradicado definitivamente, é quando, então, ocorrerá a glorificação. Mas, enquanto isso não acontece, a gente precisa aprender a olhar para o sofrimento e a lidar com o sofrimento, mas não ficarmos com os nossos olhos focados no sofrimento, porque, nessa condição, se você ficar, você se perde, você se atrofia, você vai se impacientar, você vai perder o vigor e pode se perder nesse nevoeiro de sofrimento. Daí a importância dessa passagem que nós lemos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabe qual é o propósito disso aqui, nesse bloco que Paulo escreve aqui do versículo de número 18 até o 25? O propósito de Paulo aqui, o propósito do capítulo é oferecer a segurança para o crente. Vocês estão seguros. Fiquem certos de que vocês não se perderão. Legal. Mas, na jornada, Paulo contempla e sabe pela experiência e com base na revelação do Evangelho, de tudo que ele conhece das Escrituras e da própria experiência humana, e agora com esses holofotes apontando para o futuro em Cristo Jesus, com a consumação de todas as coisas, Paulo então precisa trazer uma instrução nesse miolo, nesse capítulo. Qual é o propósito? É ensinar o cristão que a esperança é o remédio que combate a impaciência diante do sofrimento. Eu vou repetir para você. Nesse bloco, quando Paulo introduz esse versículo, o que ele tem, o que ele vai trabalhar aqui, é dizer o seguinte, olha, a esperança é o remédio para combater a impaciência diante do sofrimento. Essa é uma ênfase maravilhosa. É aqui que ele vai estabelecer o contraste entre os sofrimentos e a glória a ser revelada. E aí ele avança nessa linha para mostrar o seguinte, olha, porque é muito possível, e talvez você já tenha essa experiência, ou conheça alguém, que diante do sofrimento não é incomum a pessoa ficar impaciente. Impaciente com Deus, impaciente consigo mesma, impaciente com a família, com as pessoas com quem convive, e ela às vezes não se dá conta de aquela coisa que está doendo, a que está fazendo e provocando aquilo, e ela deixa de olhar esperançosamente para as promessas de Deus, para aquilo que Deus disse que haveria de fazer e de realizar em prol dela e para ela. Embora no cenário circunstancial, temporariamente, ela não consiga ver isso. E é por isso que ela fica assim, dominada, possessa de impaciência. Paulo então quer mostrar o seguinte, olha, não percam a paciência. Treine o coração de vocês, encharque o coração de vocês de esperança. De esperança, não nos meios, não nas circunstâncias que vocês conseguem ver e apalpar, mas na verdade bendita que diz respeito à promessa de Deus. O que é que a gente aprende aqui, então? Que o sofrimento não deve ser ignorado. Isso é fato. Você não pode fechar os olhos e dizer, não, o sofrimento não existe. Vou fazer de conta que ele não está aí. Não tem como fazer isso. Você sabe da intensidade dele. Você sabe da presença dele. Você sabe a dor que ele provoca em você. Não dá para ignorar. Então, nessa questão, Paulo vai dizer o seguinte, olha, a atualidade aponta que não estamos nem no estado original, criação, nem na condição final. Nós estamos no meio do caminho. Entende? Nós não estamos mais no estado original da criação, que não tínhamos a presença do sofrimento. E nem estamos no estágio final. Então, você vai experimentar sofrimento. Eles ocorrerão. E eles virão. É verdade que alguns sofrimentos nós cavamos, né? Nós procuramos, nós fazemos, no exercício da nossa responsabilidade, com que eles sejam atraídos e com que eles sejam eclodidos por conta das nossas más escolhas. Às vezes tem sofrimento que é fruto das suas escolhas, das suas decisões equivocadas. E eles chegam, aí você não tem que culpar nada. Mas tem sofrimento que ele veio, porque nós estamos num mundo caído. A criação está não está no seu perfeito funcionamento. É por isso que tem Covid-19. Porque quando o pecado entrou no mundo, a coisa saiu da ordem. Da ordem criada, entendeu? O shalom de Deus saiu da sua ordem. Não está mais em harmonia. Então não estamos mais no estado original em que fomos criados, que nossos pais viveram e tiveram essa experiência de estar num lugar sem essa deturpação. Mas não estamos também no estágio final de glorificação. Aqui estamos onde nós experimentamos sofrimento. Você não pode ignorar e não tem como fazê-lo. Quais são os efeitos disso, do sofrimento? O sofrimento sem esperança, veja só, O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a esperança, ela é o remédio para fazer com que vocês não fiquem pacientes diante do sofrimento. Então, o que é que Paulo, o que é que a gente vai aprender aqui sobre os efeitos do sofrimento? O sofrimento sem esperança gera endurecimento. Gente que passa por sofrimento e que não tem esperança tende a ficar endurecida, insensível. É o reverendo Hernandes que costuma dizer em seus sermões e nos seus escritos, dizendo o seguinte, olha, o sol que amolece a cera endurece o barro. Tem gente que o sofrimento chega para ela e se ela é uma pessoa que tem esperança, que ela se torna uma pessoa mais quebrantada, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que se queda diante de Deus, enquanto que outras, por não ter a esperança, o sofrimento chega e ela se torna endurecida. Blasfema contra Deus, murmura contra Deus, não se curva diante de Deus e vai se distanciando cada vez mais diante de Deus, porque ela não tem esse elemento. Então, o sofrimento, enquanto efeito, ele promove isso. Em segundo lugar, o sofrimento sem esperança gera impaciência mesmo. Quando os irmãos e o povo liderado por Moisés não abrigam a esperança de que Moisés vai descer do monte, eles são assaltados pela impaciência. E quando assaltados pela impaciência, porque não tem esse elemento presente da esperança de que o mediador vai descer do monte, vai estar com eles, com a instrução de Deus, o que acontece? Eles pedem a Arão para construir bezerro. Deuses que vão adiante deles. No momento da impaciência é o momento que você cria os seus deuses, os seus ídolos, e acaba colocando eles no altar do seu coração, e eles nada podem fazer para você. A terceira coisa, enquanto efeito do sofrimento, é que o sofrimento sem esperança, ele gera atrofiamento da alma. A alma vai ficando atrofiada, sem vida. Não é difícil você olhar para uma pessoa que não tem esperança diante do sofrimento, ela não tem brilho nos olhos. Uma coisa é experimentar o abatimento em razão do sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a isso. E outra coisa é você perceber que ainda há vivacidade por conta da esperança. Que existe. Mas quando não se tem esperança, vai sendo drenado as energias e você vê na cara da pessoa e nos olhos da pessoa o quão afetada está a alma dessa pessoa. Então, o que é que nós precisamos notar aqui? Você que já passou por sofrimento ou talvez esteja passando por sofrimento, é que pertencer a Cristo não te fornece garantia de isenção de sofrimento. Não. Se você tem convicções que estão voltadas para essa questão, saiba que esse não é o evangelho. Não encontra amparo nas escrituras. Não encontra amparo. Pelo contrário, até porque a Bíblia vai dizer o seguinte, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, isso já traz no seu bojo um tipo de sofrimento. Inevitavelmente, quem quer andar com Cristo, quem quer viver piedosamente, quem quer ser discípulo de Cristo, vai experimentar algum tipo de perseguição. Mas aí nós chegamos ao aspecto, então, da glória, porque precisamos destacar a glória. O que é que nós aprendemos aqui sobre a glória? Olhando para essa questão do sofrimento e agora a glória, quando o texto diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós aprendemos aqui sobre o grau elevado da glória de Deus. E se você perde essa perspectiva da consumação, da glória, do encontro com Cristo, da ressurreição, da transformação, você se perde. Eu quero até dizer o seguinte, que se a pessoa não tem isso, preste bem atenção nisso, se essas questões, se essas verdades não fazem parte do bojo das suas convicções, você não pode nem ser considerado cristão. Essa é a verdade. Só para você ter uma ideia, um cristão, à luz dessa carta de Paulo aos Romanos, passa duas páginas aí para você ver no capítulo 10, versículo de número 9, diz assim, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Então, o próprio fato de tomar uma decisão de professar fé em Cristo e dizer ser discípulo de Cristo, contempla, em primeiro lugar, que você está recebendo Cristo como seu Senhor. Em segundo lugar, você crê que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Isso por si só já é um aspecto que trabalha com o sobrenatural, com o milagre, com o fato histórico da ressurreição de Cristo. Só pode ser considerado cristão quem crê nessas verdades. Quem crê na verdade de que Cristo morreu na cruz, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E, portanto, isso nos projeta para o futuro, para o aguardar da glória ser revelada em nós. Irmãos, isso é tremendamente consolador. Isso é tremendamente consolador. Há um tempo desse, eu relutei para não falar isso, mas eu vou falar porque talvez pode te ajudar. Há um tempo desse, eu observava a minha filha. Quem conhece a minha filha sabe que ela teve falência renal. Ela é renal crônica. Ela faz tratamento, ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. Cada sessão, 4 horas. E um tempo desse, eu entrei em crise quando eu olhava para os braços da minha filha e via as cicatrizes, em razão das fístulas que já foram feitas. E aquilo foi muito penoso para mim quando eu contemplei. Eu já sabia daquilo, eu já tinha visto aquilo, mas naquele dia eu conversava só eu e ela e eu olhava e aquilo doía, e aquilo catucava o meu coração, aquilo mexia com as minhas emoções. E na hora, o que Deus ministrou ao meu coração, que o Espírito de Deus ministrou ao coração, no meu coração, era que o meu Salvador, que é o Salvador da minha filha, também tem cicatrizes. Ele tem cicatrizes dos cravos. Ele tem cicatrizes da coroa de espinho. Ele tem cicatrizes das chicotadas que ele tomou, dos murros que ele tomou. Ele tem cicatrizes. E aquilo consolou o meu coração. E o Espírito Santo ainda ministrava o meu coração que haverá um momento que ela não terá mais esse drama, que nós não teremos mais esse drama, que as nossas lágrimas serão enxugadas, se não nesta vida, na vida vindoura. A glória a ser revelada em nós é maior do que os sofrimentos, irmãos. Se você não entender isso, você se perderá. Se você não entender isso, você ficará atrofiado, mirrado, e você ficará um crente que vai se dar no luxo de ficar murmurando e se queixando por não compreender os planos e os propósitos de Deus. O sofrimento existe, e eu sei que ele existe, porque eu passo por ele, porque eu enfrento ele. Todos os dias, toda semana, é uma batalha a ser vencida, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ah, queridos irmãos, aqui Paulo estabelece o contraste tempo presente. Tempo presente não para mostrar de algo temporário. Não é isso que Paulo está falando. Ele não está usando isso aqui para falar de um tempo circunstancial, momentâneo, que de repente vai acabar. Não, ele está falando de uma era, de um tempo que subentende, desde que o pecado entrou no mundo, até o dia da volta de Cristo. É desse tempo. Todas as gerações, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, hão de experimentar sofrimento. Se Cristo não voltar, eles vão experimentar o sofrimento. Porém, Paulo fala também de um tempo futuro, que está por vir, que está por chegar, o dia do Senhor, a era vindoura, da consumação de todas as coisas, da transformação da terra numa nova terra, dos céus num novo céus. E é esse tempo que nos aguarda. Se você banir isso da sua vida, sabe o que, que o cristianismo seria reduzido? A uma religião de moralismo. E o cristianismo não é uma religião de moralismo, muito embora tenha aspectos morais, éticos, mas a religião cristã é uma religião de vida eterna em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Essa glória a ser revelada em nós é uma glória pela qual nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Essa glória a ser revelada em nós, ela aponta para três coisas, pelo menos, que eu queria repartir com vocês aqui rapidamente. A primeira é para a eliminação definitiva do mal, do sofrimento. Quando essa glória chegar, então tudo isso será erradicado. Não haverá mais Covid-19, você não terá mais que ter medo de surgimento de um novo vírus e disso e daquilo outro, você não terá mais essas fobias sociais que nós temos, esses receios que nós temos sobre o colapso econômico, sobre o fracasso da política, nós não teremos, porque essas coisas serão definitivamente banidas. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas. As primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. Ah, eu espero esse tempo, eu espero esse dia, eu aguardo a volta do meu Salvador para a eliminação disso tudo, inclusive a criação aguarda isso também, diz o texto. A ardente expectativa da redenção aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação também geme, a criação também experimenta o sofrimento oriundo da entrada do pecado no mundo, mas um dia isso será eliminado. Em segundo lugar, a glória a ser revelada aponta para a transformação da realidade do mundo. Tudo isso vai passar por uma transformação. Não é que Deus vai criar um novo céu, Ele vai transformar aquilo que já existe. Ele vai transformar a terra que já existe numa nova terra. É o que a Bíblia diz. Então tudo isso vai passar por uma metamorfose sobrenatural, poderosa. E se por um lado nós desconhecemos o que era o paraíso onde nossos primeiros pais viveram, desconhecemos no sentido de estarmos lá, de saber como é que era, a gente sabe só desse tempo da luta, da tensão existencial, da crise existencial. Por outro lado, aquilo que há de ser revelado pela transformação é incomparavelmente maior e melhor do que o paraíso onde nossos primeiros pais viveram. Um novo céu. O Apocalipse descreve como sendo a cidade santa, como sendo tendo ruas de ouro. Descreve como nós estando num grande banquete com os patriarcas, num grande ajuntamento de gente de Deus para todos sempre. Nosso problema é que a gente não pensa nisso, e é por isso que a gente tem muito medo de morrer, porque a gente está muito apegado com esse andar aqui de baixo. Eu temo que boa parte do grande número de gente nas academias não é pela qualidade de vida, não. É numa tentativa de perpetuar a existência. Eu penso que não é pela busca da qualidade de vida. Não estou aqui desencorajando você a fazer exercício. Continue fazendo. Eu preciso fazer. Só que toda vez que eu começo a fazer exercício, rapaz, me dá um negócio, eu falo, meu Deus do céu, eu comecei a caminhar, agora a coluna. Aí o médico falou, você não pode mais. Falei, o tabernáculo está se desfazendo, meu, não tem jeito. Eu começo a caminhar, o joelho trava. Eu começo a caminhar de novo, a coluna dá um problema. Meu Deus do céu. Eu não sei se é Deus sinalizando, falando assim, filho meu, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Queridos, em terceiro lugar, para onde aponta essa glória a ser revelada? Para a transformação do nosso corpo. Tem um texto de Paulo, a sua carta aos Filipenses, que é magnífico sobre esse tema da transformação do corpo. No capítulo 3, ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pastor, do que está falando? Eu só para você refrescar a memória. O nosso Salvador foi levado à cruz, passou por todo aquele sofrimento e humilhação. Terceiro dia ele ressuscita. E agora ele não tem mais limitações na questão de paredes. Às vezes os discípulos estavam dentro de casa e lá estava ele com eles. Paz seja convosco. Comeu com eles, porque o corpo continua, a continuidade do corpo, mas agora um corpo espiritual, um corpo de glória, um corpo poderoso. O texto está dizendo que o nosso corpo será transformado e será semelhante, será igual ao corpo de Cristo Jesus. É disso que o texto está falando. Diante disso, o sofrimento presente realmente não pode ser comparado. Ele fica embaixo, sobe a balança de glória e fica no topo. Maravilhoso. E eu preciso terminar. E talvez você está aqui nessa noite e fale assim: pastor, o que, é que eu tenho que fazer para experimentar isso? Como eu posso experimentar isso? Como eu posso viver neste mundo onde o sofrimento alcança a todos, em alguma medida, em alguma extensão, em alguma profundidade? O que, é que eu tenho que fazer para que eu tenha essa perspectiva de vida eterna? Entregue a sua vida a Cristo. Creia que Cristo na cruz foi o seu substituto, morreu no seu lugar, pagou a sua dívida, levou os seus pecados, removeu a parede que separava você de Deus para promover a sua reconciliação de Deus. Creia nisso e você vai entender o que está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia que ele ressuscitou de entre os mortos e está à direita do Pai e virá para te buscar. Creia nisso e você experimentará essa delícia eterna. Há duas maneiras pelas quais o corpo experimentará a libertação desse sofrimento. A primeira é pela ressurreição de entre os mortos. Aqueles que morrem em Cristo, no dia da ressurreição, experimentará a libertação definitivamente de todo e qualquer tipo de sofrimento. A segunda maneira pela qual nosso corpo poderá experimentar a libertação do sofrimento é pela transformação por ocasião da volta de Cristo. Aqueles que estiverem vivos, aqueles que são de Cristo e estiverem vivos, serão transformados. E todos, os ressuscitados dentre os mortos, os transformados, estarão juntos e estarão livres para todo sempre do sofrimento. Enquanto eu orava à tarde, e pensava nisso, eu conversava com uma pessoa, e a pessoa me dizia assim: não vejo nada mudar. Sofrimento. Não vejo nada mudar. Está tudo do mesmo jeito. Não é essa a perspectiva com a qual nós devemos olhar, porque às vezes nada vai mudar mesmo. Eu lamento te dizer isso. Há coisas que talvez, que diz respeito ao sofrimento, que está sob a sua vida, que virá, que talvez não será mesmo alterado. Então, tira o foco do sofrimento e aguarde a glória ser revelada. Tira os teus olhos das circunstâncias. Não é ignorar. Quando eu digo tirar os olhos, não é ignorar. Ele existe. Mas bota os teus olhos e a sua esperança na glória excelsa, que será descortinada e consumada e manifestada de uma vez por todas quando Cristo voltar. E então, estaremos todos com eles para todos sempre. Nada nos separará do Salvador, nunca mais.